Meu nome é Antônio Prado, sou delegado da Polícia Civil e presto serviço junto ao GAECO do Ministério Público. Boa tarde, meu nome é Ronaldo Marinho, atualmente eu sou responsável pela Diretoria de Gestão Fiscal da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda. Boa tarde, Renato Frois, eu sou o coordenador das promotorias de justiça de combate aos crimes tributários do Ministério Público e, especificamente nessa operação, nós atuamos em apoio ao GAECO e à Polícia Civil, que comandou essas investigações. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Marcelo Scalione, sou diretor de Metrologia e Qualidade do IPEM, Minas Gerais. O doutor Antônio foi quem presidiu as investigações, junto com um colega nosso do GAECO, então eu vou passar para que ele possa dizer um pouco dessa investigação, depois, se tiver mais comentários. Se me permitir, eu vou ficar de pé aqui, que eu prefiro. As investigações iniciaram em 2018 e visavam, basicamente, a apuração do envolvimento dos investigados com adulteração, roubo de combustível e receptação de combustível que supostamente estaria sendo comercializados nos postos administrados pelos investigados. Com o desenrolar das investigações, a gente percebeu que, na verdade, eles desenvolveram um sofisticado esquema de sonegação de tributo utilizando esses postos e ainda uma transportadora. Eles adquiriam os combustíveis em distribuidoras paulistas, faziam vendas simuladas para postos localizados no estado de São Paulo. Contudo, esse combustível era trazido para Belo Horizonte e região metropolitana, onde eram distribuídos, sem o recolhimento do tributo junto ao cofre do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, com a conclusão das investigações, foram expedidos 4 mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão, e, além disso, foi deferido o sequestro e o bloqueio de diversos bens e valores dessas empresas envolvidas. Com as prisões e a busca, e as buscas que foram realizadas hoje, a gente objetiva exatamente identificar todas as pessoas físicas e jurídicas que, de alguma forma, contribuíram para a ocorrência desses crimes. E com o sequestro e bloqueio dos bens, a gente busca assegurar patrimônio para ressarcir os cofres públicos. De acordo com os levantamentos da Receita Estadual, eles vão comentar aqui, os tributos sonegados acrescidos das multas devidas só no ano de 2018 e 2019 ultrapassam os 19 milhões. É importante frisar também que a Polícia Civil e o Ministério Público continuará com essas investigações para tentar identificar todos os estabelecimentos comerciais, especificamente postos de combustíveis em Belo Horizonte e na região metropolitana, que também estão utilizando desse mesmo expediente. Por parte da Receita Estadual, nós atuamos em cooperação aí com o Ministério Público, né, com a Polícia Civil e nessa operação agora com o IPEM. E como disse o doutor Antônio Prado, a sonegação consistia na simulação de operações internas no estado de São Paulo e, em função da diferença da tributação da gasolina e do álcool entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, e eles adentravam o Estado de Minas Gerais sem um documento fiscal hábil, né? Então, a descarga nesses postos revendedores normalmente ocorria à noite, né, de madrugada. E, além disso, a gente verificou a possibilidade de adulteração dos encerrantes e totalizadores das bombas medidoras, que era feita com o objetivo de enganar a fiscalização quando da visita nos estabelecimentos para poder fazer o levantamento quantitativo, e também a utilização de máquinas de POS de outros estabelecimentos que não sejam de posto revendedor, no caso específico de uma transportadora, inclusive, para poder esconder o real faturamento do posto para a Receita Estadual, né? E aí a gente... agora a gente vai fazer o levantamento do que foi apreendido e da copiagem dos arquivos eletrônicos para poder dimensionar o valor real da sonegação e também quais são os outros postos envolvidos nessa sonegação. Bom, eu já adiantei aqui no início que, especificamente em relação à nossa coordenadoria de combate à sonegação fiscal, nós atuamos mais num trabalho de parceria, de apoio ao GAECO e à Polícia Civil, porque os crimes tributários, eu acho que eles requerem uma expertise bem própria de investigação. É algo que foge um pouco do comum. E, nesse caso específico, o que chamou a atenção também foi a prática do crime de lavagem de dinheiro, porque todo esse dinheiro que foi arrecadado com esse comércio ilegal, ele era ocultado, como já foi colocado aqui também, em máquinas de cartão de crédito e também em contas correntes que eram tituladas não pelo posto, não pelo contribuinte em si, mas por essa transportadora que havia sido constituída exclusivamente com o fim de prestar serviço a essa organização. Só falo isso porque a gente tem uma dificuldade enorme nesse tipo de investigação para verificar a lavagem de dinheiro, porque geralmente eles mesclam atividade lícita e atividade ilícita. Em um determinado momento fica difícil você verificar ali o que é o dinheiro, né, ou o lucro proveniente da atividade ilícita no posto e aquele que é produto da sonegação fiscal. Mas como a polícia identificou essas máquinas de POS e identificou também essas contas em nome de terceiros, esse trabalho e a acusação posterior de lavagem de dinheiro vai ficar bem facilitada em razão disso. O IPEM participou dessa operação fazendo uma inspeção mais detalhada nos componentes internos da bomba medidora, procurando possíveis fraudes, componentes eletrônicos que podem fraudar a bomba medidora, buscando que podem elevar a erro de medição ou a fraude fiscal, né? Foi feito essas análises mais detalhadas dos componentes eletrônicos das bombas medidoras. Acho que o senhor até chegou a falar que desse já foi encontrado um chip, ou não falou? Falou, né? Em uma das bombas medidoras foi encontrado uma placa cujo os componentes internos dessa placa não são componentes originais que foram aprovados pelo Inmetro. E serão feitas análises laboratoriais para confirmar a fraude eletrônica neste equipamento. Geralmente tem uma pergunta que o repórter sempre fala: por que Jamer? Então, por que os nomes, né? E aí, só para antecipar, essa operação ela foi denominada Jamer porque, no início das investigações, a gente observava que algumas carretas que eram roubadas e que, geralmente, as empresas têm a sua forma de estar monitorando, de repente desapareciam. E aí nós fomos perceber que eles usavam um equipamento que era exatamente para cortar o sinal da identificação dessas carretas. E aí, enfim, a razão pela qual, como ela iniciou com essa busca, acabou sendo denominada aí pelo Jamer, então. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, hoje foram 8 postos, não é isso? Sendo que dos 8, 6 em Belo Horizonte, 1 em Contagem e 1 em Mateus Leme. 6 em BH, 1 em Contagem. E 1 em Mateus Leme. Também nós... Está falando de postos com bandeira e sem bandeira? Todos com bandeira. A mesma? Um só. Um sem bandeira. Diferentes e diferentes bandeiras. Uma transportadora e o restante foi em residência. De combustível. O que eu vou... Porque nós temos ainda um mandado de prisão a ser cumprido. Se nós formos falar em especial o nome da transportadora e nós estamos com a equipe na rua, corre o risco de... Ela, nós... Mas pode dizer se ela é BH ou é... BH. BH. E quantos meses? O restante, que nós estamos aí com 18, né? Então, vamos colocar 8, 9, 9. 9 residências. Pode colocar 8. E a transportadora? e a transportadora. Agora, é porque tem um outro que é uma outra que nós ainda não podemos revelar. Esses mandados de prisão, eles são referentes a quem? Donos de postos, o responsável pela transportadora, quem? Responsável pela transportadora, donos de postos e ainda pessoas que faziam o transporte desse combustível. Pessoas que também intermediavam um pouco essa negociação. Que é, o que a gente pode dizer é que se nós temos esse tipo de crime, é porque nós temos também quem recebe esse tipo de mercadoria, né? Então, nós poderíamos aí também chegar a alguns casos até de receptação. Quais os crimes apurados? Por enquanto, nós temos organização criminosa, nós temos crime de fraude fiscal, nós temos a receptação, o senhor já colocou? Lavagem de dinheiro. Em razão das buscas hoje, com o resultado, ainda poderão responder pelo crime de contra a ordem econômica e crimes da relação de consumo. Mas vai depender do resultado das buscas. Mas basicamente, formação de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos e particulares. Comprado. Que ela iniciou exatamente por causa de muitas empresas que as suas mercadorias estavam sendo roubadas e aí não se conseguia localizar. Por isso a questão do Jamer que eu expliquei anteriormente. Mas no decorrer das investigações, o que nós, pelo menos desta parcela que nós pudemos apurar, é que há, na verdade, essa simulação de compra no outro estado e aí chega que, ou seja, o destino deles, que eles falam que é de compra de São Paulo para venda em São Paulo, na verdade, o destino é Minas. Pode explicar a questão do Jamer de novo? O Jamer é porque eles utilizam um aparelho que bloqueia o sinal do rastreamento, porque geralmente as empresas de transporte elas costumam ter valor, carga, enfim, eles costumam ter um equipamento que vai acompanhando o trajeto desse veículo. E existe equipamento que faz com que este sinal seja interrompido. Então, era isso que eles utilizavam.